Nerdrops, sua dose certa de nerdice. Apresentação, Luiz Sussi e Guizão. Olá, bem-vindos à 18ª edição do Nerd Drops e os nossos convidados que se apresentem. Aqui é o Ruronix e eu quase já assisti um panel com o Nicolas Cage na Comic Con 2007. Fala aí, galera do mal, que eu assisti no 666 e eu vim saber se tem chiclete dentro daquela embalagenzinha ali do Nerd Drops. O que, que tem ali dentro? Drops? Costumava ser, né? Tem que ver se o Guizão não saiu da dieta dele. Não. Só porque era um Mentos, alguma coisa. Na verdade, é um house preto pra... Não. House preto. Use sua imaginação, né? E hoje, como vocês podem ver, a gente não conta com a presença do Sr. Polar. O desgraçado não trancou o banheiro na hora que ele estava se deleitando com as páginas da nova edição da Playboy com a Marge Simpson. Inclusive, ele estava com o desenho do Sussi. Resultado, a mulher pegou. Ele, nesse momento, está no TI. Vamos aos e-mails. X-mail. Nerd mail. Vamos lá, senhoras e senhores. Estamos indo para a 18ª leitura de e-mails do Nerd Drops. Estou aqui com o digníssimo senhor Sussi. Senhor Sussi! Que é um grande esquilo! Esquilo, né? A gente vai seguir a rotina, né, Sussi? Mas a gente tem aqueles recadinhos de sempre para falar aí. Quer falar algum? Cara, Rádio Animix, todas as quintas-feiras, 1 PM, você almoça ouvindo a gente. Já houve vários reportes aí de pessoas morrendo, engasgadas, nada demais. É, mas nada que não tenha acontecido em outras encarnações, né? Ah, com certeza. Ó, e a gente tá... Seguinte, a data de gravação dessa leitura de e-mails é dia 31 de outubro, né? Hoje encerra o primeiro podcast, mas os resultados ainda não saíram, tá? Então, a gente não vai nem... Ganhamos. Não, tipo, a gente não vai nem falar que ganhou, a gente não vai nem comemorar agora, nem se lamentar agora, falar que foi tudo marmelada agora, porque como o seu resultado ainda não saiu, a gente não tem como saber. Mas a gente quer agradecer muito, muito, muito, muito, muito a todos os votos, a todas as pessoas que votaram, os colaboradores que ajudaram a gente divulgando, todo o pessoal do Twitter que segue a gente, retweetando, votando e falando que tá votando e passando. Porra, cara, foi muito legal ver a galera se manifestando assim, né? Também tem aí que pedir novamente pra galera, continuem comentando, continuem mandando e-mail e continuem participando das promoções como vocês estão fazendo. Vocês são numa... Assim, proatividade, exemplares, né? É uma proatividade incrível mesmo, viu? Cara, vamos adiar a promoção por mais uma semana pra ganhar os convites pro Cinema UCI, tá? É mesmo esquema, encerra sexta-feira que vem, independente de terem ou não participado, vamos sortear com aquele. Pô, só uma ou duas pessoas, Guizão, participaram, você acredita? Quando a gente quer dar prêmio, ninguém participa. É, eu acho um barato, a gente tá facilitando o máximo pras pessoas, meu, não precisa nem sair do Twitter, cara, não precisa nem fazer mais nada, só escrever o seguinte: manda um reply pro Nerd Drops escrevendo por que que você merece ganhar um par de convites do CI e encerrar com a hashtag PromoND, cara. Olha isso, é mais difícil, impossível. Bom, mas Guizão, vamos aos e-mails. O primeiro e-mail, Guizão, é do Eduardo Coço, São Paulo, 31 anos. Ele parabeniza a gente por trazer o Jurandir Filho e diz que é o cara que ele considera uma das melhores personalidades da internet. Ele diz também que o filme do Thor deve ser bom, que está confiando na Marvel, mesmo com o novo filme do Hulk. E ele disse que curtiu muito o filme do Hulk. É, ele disse que fala sobre a Playboy da Marge Simpson. Ele ainda não leu se foi acordo do Matt Groening com a Playboy ou se foi com a Fox. Mas até que é bem interessante a ideia. Ele falou que achou bem diferente. Olha, eu acho que é alguma coisa com a Fox, né, cara? Matt Groening. Já não é dele, o Simpsons faz tempo, cara. O Simpsons daqui a pouco cai em domínio público lá. Já, daqui a pouco cai. Bom, tem também o e-mail da Marley Wolf. Essa cara virou uma ouvinte exemplar do Nerd Drops, né, cara? É, só assim. Ela falou no Twitter que até sonhou com a gente. Sonhou comigo. Sonhou que falou com a gente no telefone, olha só que loucura. Que ela participou do Nerd Drops e tal. Bom, é o seguinte, ela manda o seguinte: meu nome é Marli, tenho 21 anos, sou designer e moro no Rio de Janeiro. Conheci o Nerd Drops também através do Afonso 3D, olha lá, ó. Saciável, Afonso. Com certeza. Quando ele participou do episódio 15 e postou no Twitter: sou fanática pro podcast, uma vez que levo mais de uma hora pra chegar ao meu trabalho. Aí ela coloca entre parênteses que é a merda de se trabalhar numa cidade grande. Então sempre tenho pelo menos dois episódios no meu celular, um pra ida e um pra volta. Estou enviando esse e-mail principalmente para fazer um tipo diferente de elogio. Também faço parte dos ouvintes que ficam dando F5 antes de sair para o trabalho. Olha só, cara. Dá F5 na gente aí, ó. A segunda começa melhor quando o episódio sair antes das 6h30, o que é impossível. Não. Sinto muito. É, terça-feira, então você ouve o Nerdrop. Terça-feira é. Mas não estou escrevendo por isso. Ah, tá. Então tá bom. Uma coisa que me impressionou logo de cara foi quando eu estava escutando desde o número 1, foi o profissionalismo de vocês. Muito obrigado. O que quero dizer é que, normalmente, quando um podcast começa, os primeiros episódios ainda são muito ruins. Ah, os nossos até hoje são ruins, né? Ah, cara, quem diz que a gente é bom, né? Ah, não de conteúdo, mas às vezes o áudio ou a edição não são muito legais. E com vocês, não. Desde o primeiro é excelente. Não sou nenhum especialista em podcasts, apenas um ouvinte chata mesmo. Não, você não é chata, você só é... Bom, você ouve podcasts, né, cara? Tem direito de reclamar, né? Com certeza, todo mundo tem direito de reclamar, e era bom. A partir do momento que ouça, exatamente, e participe, você tem o direito de reclamar. Todo mundo que ouve o Nerdrop comenta. Exatamente, deveria fazer com ela. Desde o início, vocês já começaram com um nível ótimo de edição e qualidade de áudio. Sem falar nos integrantes, que são impagáveis. Pra puxar um pouquinho de saco, o meu preferido atualmente é o Oliver Pérez. Aí, cadê o cara agora? Não é uma boneca esse Oliver, viu? Cadê o Oliver agora? Tá vendo? Bonecona. Aliás, adicionei ele no Twitter logo que ele ficou de mimimi. Da leitura de e-mails passados. Mas desculpa a todos, devo dizer que o Sussi foi amor à primeira vista. Olha, eu vou te falar, viu? Quem não se apaixona por mim à primeira vez? Puta que pariu. Bom, ela disse que já topou o desafio Nerdrops também. Ela disse que já topou o desafio e tá fazendo... E tá indicando Nerdrops pros amigos dela aí. Vocês devem fazer o mesmo, pelo menos duas pessoas. O desafio Nerdrops e o desafio Nerdrops Extreme. vou colocar na minha hashtag Extreme, tipo telefônico. Extreme, colocar de página inicial pelo menos de duas pessoas. Bom, vamos pros comentários. Temos também aí os comentários, né? Bom, o pessoal que frequenta o Nerdrop já percebeu que, tipo assim, os cinco primeiros comentários é um chupa-chupa, né? É uma chupação. É uma chupação que eu vou te falar. O Rodrigo T diz: caras, o Nerdrop está num nível que eu nem escutei e já dou risada. Acabei de ver a maldita foto da Marge by Sussi. Aí tem também o comentário do Jordan, né, falando que foi a primeira coisa que ele viu também, quando ele leu pelo Luiz Sus, teve que clicar, tá indo direto. O Pedro Z também mandou uma cutucada na gente aí avisando, ó, legal os assuntos, mas deu uma aumentada no volume dos microfones. Tá vendo, ó, tem o direito de reclamar, ó. Não que a gente vai fazer alguma coisa, mas... Não que a gente vá se movimentar, mas isso é claro que tá dado direito de opinião, né. Aí tem o MathG, sei lá como é que é isso, o MathGSS. Outro episódio muito bom, principalmente com a participação do Jurandir. Eu tenho uma sugestão. Vocês podiam fazer episódios sobre temas específicos do mundo nerd, mesmo sem periodicidade. Ver vocês conversando sobre qualquer tema seria hilário. Então, a gente tem uma ideia pra fazer isso sim, viu? Math. Mas não sei se vai virar tão cedo. Temos também o comentário do Cosmides, né? Que diz: boa piada sobre Call of Duty. Bom, a piada foi boa. Ele pergunta se o Argentoni vai ser convidado. Vai dar outra de convidado ou vai voltar pra Elenco Fix? Perguntas que serão respondidas após 2012. O Oliver disse que o povo não fala dele. O cara lembrou a semana toda do aniversário e ainda fez favor de lembrar no programa. Na verdade, Cosmides, quem lembrou do seu aniversário foi o Guizão. Ah, tá vendo? Chupa, Cosmides! O tema do Shimeo ficou a cara do Sussi. Ele disse que pra quem é fã dos Cavaleiros do Zodíaco, as piadas foram absurdamente engraçadas. Puxazinha de saca, né? Aí ele diz que realmente a franquia do Homem-Aranha desgastou tanto que o personagem do Dr. Kurt perdeu um braço. É verdade. Ele pergunta se eu sou o Fred Mercury prateado, tá com o bicho ensinado, e ele pergunta se a Noite Mais Densa seria uma saga densa e sombria. Responde aí. Pam, pam, pam. Tem um comentário também do senhor doutor publicitário, modelo e atriz Eduardo Salles Filho. Grande garoto papo de gordo, que diz o seguinte: quer dizer que agora o Sussi fica me imaginando pelado? Depois tu pega a fome e não sabe por quê. É isso, tá vendo? Você fica aí tendo sonhos eróticos com o Dudu, olha o que que dá. E a participação do Júlio foi boa, mas na hora que ele falou de Star Wars, me deu vontade de me meter na conversa só pra brigar com ele. Esse povo do Ceará, olha, ó, não somos nós que tá falando, hein? Uhum. Só porque tem a cabeça grande, acho que sabe das coisas. Estou na espera por Zumbiland nos cinemas, eles fazem questão de ver na tela grande nada de Tan. Ô, Tan, eu tava pensando comigo, além de torrents aéreos mini nova, cara, dá pra ser transferências de arquivo mega upload. Sério? Ué, e finalmente o Guizão participou de um programa com um convidado e já não era sem tempo, tá vendo? Tudo tem um dia. Na verdade, eu participo com os programas com convidado, eu não participo quando o senhor Eduardo Salles Filho está no programa. Ah, você porque... só participou de um, seu louco. Eduardo Salles Filho? Não, com convidados, assim, importante. Não que nós não temos convidados, todos são importantes no seu só certo com... nível. Só participo com vagabundo, então. Não, cara, então, todo participante tem a sua importância, certo? Todo convidado tem sua... Mas tem os convidados que são mais conhecidos, e com os mais conhecidos você não participa. Eu não me misturo. Tentei manter o Argentone no Netdrops dessa vez, sinto falta dele falando Batman. Bom, e esses foram aí as leituras de e-mails, comentários desse podcast importante. Cara, eu tô com uma vontade de falar umas palavras, sabe, legal, tipo, gerar receita, umas palavras difíceis, sabe? Mas eu não acho em qual contexto eu posso encaixar ela. Ué, muito obrigado por terem votado no Netdrops no Prêmio Podcast, e se a gente ganhar, teremos patrocinadores e geraremos receita. Mas boa. Mas é isso, então. Fiquem agora com o cast. Um beijo. Manda um beijo pro Eduardo. Fala que você sonha com ele. Eduardo, eu não penso mais no Eduardo pelado. Agora eu penso ele como um chuchuzão. De roxo. Um chuchu roxo. Beleza. De volta pro cast. Cinema. Vamos para os destaques de cinema. Diretores são cotados para novo filme de Duna. Tá Chovendo Hambúrguer ainda é líder de bilheterias no Brasil. Rumores para a próxima Bond Girl. Jogos Mortais perde nas bilheterias para Paranormal Activity, que já tem data de estreia oficial no Brasil. Matt Damon volta à ação com o diretor da franquia Bourne. Divulgada a lista de personagens de Conan. Sam Worthington poderá estrelar o novo Mad Max. Mais uma acusação de plágio contra Avatar. Firmado vilão de Homem-Aranha 4. E Ridley Scott confirma o prelúdio do Alien. J.J. Abrams e Mark Millar poderão escrever o próximo Superman. Caraca, velho, vocês viram que saiu o trailer aí do novo filme da Mila Jovovich? Eu achei foda, cara, porque é um assunto que sempre teve em pauta aí nos anos 90, né? Mesmo com o sucesso do Arquivo X, que é esse lance de abduções alienígenas e tal. E parece que o filme ele vai colocar de uma maneira nova e, pelo que eu vi no trailer, vai ser aterrorizante também, cara. Vai colocar um filme velho de uma maneira nova, é isso? Falei que o Guizão tinha que estar aqui? Se você for ver bem, isso daí não é novo, né? Porque tudo bem que vai ter essa pegada mais... Ah, em 1900... Foi em 2000 que se passa a história. Só que se você pegar aquele fogo no céu, é mais ou menos a mesma coisa. Porque os caras fazem testes e mais testes do polígrafo e sempre dá que eles foram abduzidos, sabe? Tipo, e esse daí também, pelo visto, é uma... Pra quem não sabe a história, é uma psicoterapeuta e ela, tipo, começou a entrevistar essas pessoas, tá ligado? Aí todas elas viam aquela coruja na janela, é onde aí começou a pegar, entendeu? Ah, Harry Potter, é isso? Era Ed Wiggins, tá ligado? O que me apavora é Mila Jovovich em filme de ficção, né, cara? Cara, não é ficção, é baseado em fatos reais. Ah, cara, tá bom. Mas o que me apavora é Mila Jovovich no filme de ela não tirar roupa, porra. É praticamente um documentário. A toalha vai cair nesse filme, né? De boa, velho. Resident Evil, a toalha cai maneiro, né? A toalha cai, mano. Tem no primeiro filme, tipo, ela tá no chuveiro, ela acorda, tipo, pelada, tá ligado? Aí ela levanta no chuveiro falando, o que aconteceu por causa da droga, tipo, do gás que soltaram na casa, tá ligado? No Quinto Elemento, ela tava com umas faixinhas minúsculas no corpo, velho. Esse ela vai ser uma terapeuta? Tipo, não, velho, tem que aparecer a minha pelada, tá ligado? Hello? A única coisa que prestava dela era a gostosice dela, né? Esse filme não é do marido dela, não, né? O W. Anderson lá. Não, não é. O marido dela não era o Luc Besson, cara? Eu tô tão atrasado assim. Luc Besson é o diretor do Quinto Elemento, né? Você não tá lendo Tititi, Oliver. Você parou mas de ler. Mas não é aquele também que dirigiu, aqui, acho que o Joanna d'Arc? Isso, exatamente. É, que era com ela também, né? Isso, com ela também. A própria. Então, você achou o nome ruim? Olha o nome do diretor desse filme, cara. Olatunde Osunsami. É seu parente, Susi? Osunsami, é. Hein, mas o marido da Mila Jovovich é o W.S. Anderson mesmo. E foi ele que fez o Quinto Elemento, essas paradas todas aí. Eu lembro dele, eu só lembrava que ele era diretor do Resident Evil. Mas o Quinto Elemento não é do Luc Besson? Não. Do Luc Besson. Não é não, você é louco. Claro que é, claro que é. Então tá bom, não vou brigar com você, porque você é careca de saber disso. O filme aí tem data de estreia programada pra dia 6 de novembro e deve pintar aqui no Brasil em dia 19 de fevereiro. É, o trailer ele tem esse esquema assim, meio Distrito 9, né? Meio documentário. Tá uma meio moda assim, do caralho isso aí. Ah, sim, né? Um faz sucesso, cara, o resto vai seguindo atrás. E finalmente chegou o trailer oficial de Alice no País das Maravilhas, né? Que será dirigido por Tim Burton, estrelado por Johnny Depp, Anne Hathaway, Helena Bonham Carter e mais centenas de atores e atrizes aí. O que vocês acharam? O trailer tá meio tenso e sombrio, sabe, cara? Tem, assim, essa película meio tensa e um ar sombrio. Eu acho que vai ser legal. É o que eles prometeram, né, cara? Um filme do Tim Burton, do filme da Disney mais psicodélico que já existiu, né? Então é o que eu esperava. Loucura, foda. Em vez de sombras, né, ele colocou cores. Meu, eu achei que ficou muito legal, velho, o Johnny Depp como chapeleiro maluco. E vocês, o que vocês acharam? Dá pra ver muito pouco, né? Tá uma cena de 3 segundos. Mas por que ele é gigante? No filme original ele não é gigante. Ele não é gigante. Aí no filme ele tá gigante. Ok, eu ia falar isso agora. É de alisar o bico dos peitos. Vai alisar o bico da puta. Eu não tô entendendo mais nada da conversa, mas beleza. O Sussi, ele não tem a gingada ainda. Ele falou bico do peito, né? Tem que ser o bico da teta. Teta. Exóbico da teta. Da teta. Teta com temudo. Exóbico da teta. Teta, né? Aquele pH. Né? Tirar o cu. Tem exóbico da teta de tirar o cu do centro também. Puta que pariu, velho. Então, o foda, cara, é o jeito que tá o filme, né? Porque ele tá com uma proposta diferente, do mesmo jeito que tá aquela proposta igual. Eu acho que o filme tá prometendo bastante, cara. E, sei lá, não é muito de decepcionar o Tim Burton, né? Eu acho que o meu medo do filme é o exagero. Ah, cara, mas o filme dele é um exagero, né, cara? Não, mas tem um exagero aceitável, né, cara? Eu tenho medo de ficar meio chato. De ficar fantasioso demais? Isso. Não, fantasioso ele vai ser, né? Filme do Tim Burton, ali, isso faz das maravilhas. Pô, ali, isso faz maravilhas. Eu tenho medo de não ter senso nenhum filme, sabe? Explicação nenhuma, roteiro perdido. Ah, mas eu acho que isso vai ser difícil, cara, porque é uma história... Tipo uma viagem de LSD? Tá, mas é o que é original, né? Mas então, só que eu acho que isso não tem como acontecer porque é um roteiro muito consolidado já, cara. Todo mundo sabe a história dessa porra, mesmo que nunca tenha lido o livro ou assistido o filme. Verdade, verdade, verdade. Oh, mas sabe uma parada que eu acho que ia ser muito foda, cara? Aproveitando que a Disney comprou a Marvel, explodir cabeças absurdas. Imagina uma Alice no País das Maravilhas com os personagens tipo da Marvel, cara. Cara, ia ser muito foda. Ai, cara. E o Centopec e o Homem-Aranha? Não, então, tipo, ó, a Rainha de Copas, a minazinha lá do... A Feiticeira Escarlate, né, que chama? Aquela, tipo, que redefiniu o universo Marvel. Não, é a Maga Patalógica. Foi a divisora de águas do universo Marvel, isso? Ela foi parte importante da Guerra Civil, não é isso? É, então, que no final ela fez uma parada que, tipo... É aquela velha história de quadrinhos, tá ligado? Ela nunca fez bodega nenhuma, aí colocaram ela, não, agora ela vai ser uma peça-chave. É tipo Mulher Invisível no Quarteto Fantástico, nunca fez porra nenhuma, em um evento ela meio que salva o mundo, tá ligado? A Mulher Invisível é foda, né? Ela parece pouco. É, exatamente. É que nem, tipo... Agora que entendi. Não, então, é que nem, tipo, o Capitão Planeta, tá ligado? O Mati do coração. O cara, nos todos os episódios, não faz merda nenhuma, aí em um episódio ele salva o mundo porque ele tem o poder do coração. Tipo, meu, o cara é inútil, tá ligado, meu? É tipo, ele é o Seiya, né? Oh, não fala mal do Seiya, bro. Como assim? O Seiya é mal, e o Shun? O Shun que perde a armadura e tem que chamar o irmão ainda. Ela toma no cu. Já viu um quadrinhozinho que a galera da Night fez? Que o Seiya tá morrendo, assim, daí a galera começa a encher o saco dele, daí ele levanta. Porra, deixa eu morrer, caralho. É a décima vez que eu tento morrer, vocês ficam me enchendo o saco. Não vou salvar essa mulher porra nenhuma. Tomar um cu, se meter um encrenca, se vira agora. O Seiya não aguenta mais ser comido no Natal, né, cara? merda. Caralho. Tava guardando piadinha pra acabar, tá ligado? Alguém tem mais alguma coisa pra falar da Alice? Cara, Alice estreia aí em março do ano que vem, nos Estados Unidos. Aqui no Brasil deve vir pra fevereiro de 2011. Eu acho legal que o Johnny Depp, ele tenta fazer tanta coisa diferente que no final acaba fazendo a mesma coisa, né? É o padrão de não haver padrão, né? Exatamente. É, tem que ver se ele não vai ter esses trejeitos lá do Jack Sparrow, de falar meio... De sair correndo daquela maneira escrota, né? É, meio enviadando, assim, quase caindo. Bom, e agora que o Distrito 9 tá no topo das paradas de sucesso na crista da onda, já resolveram cotar o diretor pra adaptação de Duna, né, que é aquele épico de ficção científica do Frank Herbert. Segundo o Pajiba, Peter Berg deixou o projeto há algumas semanas e sua produtora, a Film 44, também. Agora a Paramount procura um substituto para o diretor. Vocês assistiram a série quando passava lá na Fox? Ela em DVD aqui, cara, eu gosto. Eu acho a série boa, porém a pós-produção dela é muito fraquinha, cara. A série eu não assisti, cara. Assisti o filme, achei melhor. Ou não tem filme que eu tô viajando? Tem. A minissérie, na verdade, né, ela é mais completa do que o filme. Na verdade, eles tiraram... Porque no filme lá de 84, com o Sting, cara, era tipo novela mexicana, tá ligado? Os caras narravam pensamento, cara. Isso me dá um nojo, cara. O estúdio, ele quer que o diretor que assuma o filme, ele possa realizar com menos de 175 milhões de dólares, mas com efeitos visuais de última geração. O Neil Blomkamp, ele fez o Distrito 9, que na minha opinião é fantástico, com 30 milhões, cara. Pois é. Só que tira 70, 100 milhões aí de ator famoso, ele tem 75 milhões, cara, pra fazer um filme. Mas o que fode é isso, né? O cara não pode fazer um filme bom com baixo orçamento, que a galera, pô, esse aí é o cara que faz milagre, vamos lá, dá 100zinho pra ele fazer um filme foda. Ah, velho, mas eu garanto pra você que se esse cara fizer dois milagres, o cara vai fazer milagre a vida toda, velho. É impressão minha, a Fox tem uma parada assim com algumas séries que, tipo, tem uma minissérie, depois tem um filme, porque, ó, puta, tem o Duna... É filme da Fox, isso aí? Não, quando passava no canal, né, porque, tipo, o Duna passava na Fox, aí, assim, tem o Duna, aí também depois teve o Firefly. Os dois na mesma pegada, teve a minissérie, depois teve o filme, que, tipo, meio que pra contar a história da minissérie pra as pessoas que não assistiram. O Firefly, o filme foi uma conclusão da série, na verdade, o Joss Whedon... Ele excelente, fez né, o filme? É, então, não tinha, assim, não era totalmente interligado com a série, o filme do Firefly. Então, o Serenity chegou, mas era mais pra dar um ar de conclusão, né? Porque a série foi cancelada, de repente, e deixou muito fã pra trás, né? Aí, no filme, quem não é fã, não se fode também, né? Porque eu assisti, gostei, mas não entendi. O Serenity, né, cara, é um filme de conclusão que é pra quem acompanhou a série. Agora, tanto o filme do Duna como a minissérie são coisas... É, os dois abordam o mesmo assunto, porém em versões diferentes. Ah, legal. Eu não assisti nenhum dos dois, cara. O Fábio não assisti, eu assisti poucas coisas, assim, só que aí o Duna também não, achava, meu, tipo, a fotografia, tá ligado? A parada que se passa num planeta, tipo, todo arenoso, meu. Tinha umas paradas muito loucas, só que eu nunca peguei pra assistir mesmo. É, então, é estilo Mad Max, só que tem um quê a mais de ficção, né? E é legal que aqui eles identificam tudo por número, né? Porque saiu a produtora Filme 44 e entrou o cara do Distrito 9. O primeiro Duna foi o que teve o David Bowie, né? Que... Sting? Sting? É, o Sting, cara, com a direção do David Lynch ainda. Grande garoto. Cara, falando aí de mulher, que a onda agora é Bond Girls, a mais nova aí que tá interessada no papel é a Jennifer Aniston, né? Pra quem disse, pra vocês aí que disseram que ela só fazia comédia romântica, toma essa, né? Mas ela até disse que sempre fazer comédia romântica e ter que ficar atrás do homenzinho, essas coisas, ela falou que deu. E ela gostaria de fazer um pouco de ação. Falou que seria divertido pra caramba, porque ia ter Daniel Craig, é um filme do James Bond, Glamour, e essas coisas. Eu acho que ela tá muito milf pra isso, cara. Ela não tá mais gostosinha, assim, novinha, sabe? Que é uma Bond Girl. Ela tá quarentona bonita, saca? Ah, cara, a Halle Berry, quando ela fez o 007, ela também não era muito nova, cara. E, pô. Cara, mas a Halle Berry tem um puto de corpaço, né, velho? A Halle Berry. Aquela cena do biquíni lá, pô. Porra, cara. De boa, pra mim, a Jennifer Aniston não tem cacife pra ser Bond Girl, velho. Se ainda fosse a Courtney Cox, tá ligado? Ela é mais padrão, tipo, né? Porra, velho. Mas a Jennifer Aniston, tipo, eu vou ver ela no cinema com, sei lá, do lado do Daniel Craig e falar, e aí, Rachel, tudo bem? Cara, não rola, tipo, a mim. Não, a Jennifer Aniston é aquela mulher que, tipo, você até se apaixonando pelo personagem dela, porque geralmente é carismática e tal, mas não é aquela mulher, porra, que mulher gostosa, que Bond Girl tem que ser assim, né? Cara, Bond Girl pra mim tinha que ser aquela mina que fez Transporter 3, a ruiva. Carga Explosiva 3. Carga Explosiva 3. Aquela... Cara, eu não vi nenhum desse, velho. Dessa vez eu vou concordar com o Sus. Aquela ruiva, ela chama Natália Natália alguma coisa, mas ela é maravilhosa. Ô, oh, ruivas são legais, velho. Ela é russa, se for, é Natália Shoshen. É ela mesmo. É tudo Shoshenko. Shoshenko. E tratando-se de James Bond e mulher, né, cara? Se a Jennifer Aniston entrar, o que mais ela vai encontrar é ação, né? Ela já fez um filme de ação, que bem chatinho. Aquele com o Clive Owen. Mas aquilo lá não é ação, né, cara? É um meio que suspense. É, o que salva o filme é aquele ator francês lá. Cacel. Bom, e além da Jennifer Aniston, né? Ainda tem os nomes da Angelina Jolie. Pra variar. E da atriz Quem Quer Ser Milionário, que não é Traveco, mas é Freida Pinto. Ela arrumada, acho que rola, né? Mas essa menina aqui do Quem Quer Ser o Milionário também é bonita, cara. Só não sei se ela entra nos parâmetros aí pra fazer uma Bond Girl, mas... É, tem que dar um gás, ficar mas assim... Mas quem é essa daí? É aquela que fez o parzinho romântico lá do carinha principal? É, deve ser, né? Que as outras não são muito feias, né? Porra, velho, a mina é teen, cara. A mina tem cara de 13 anos a ser Bond Girl, mano. Como assim? Pois é, o que eu falei, dá uma bombada. Porra! Mas a moda agora é pedofilia, parceiro. Pode deixar que 007 faz ela virar mulher. Faz um 069. Né? Ou, sabe que eu acho que ia ser uma Bond Girl, assim, absurdamente fotônica, velho? Megan Fox. Eu acho que a Megan Fox já tá batida já, né, cara? Quer dizer, se bate bastante pra ela... Com certeza. Ela tá bem batida já. já tá muito homenageada. Já tá muito homenageada, né? Porra. Não, a Megan Fox tem que fazer teen movie, cara. Aquele filme que ela vai ser o diabozinho lá. Tem que fazer filme assim, que explora a beleza dela. E o filme de terror Atividade Paranormal ou Paranormal Activity, que desbancou os Jogos Mortais 6, não! Na bilheteria dos Estados Unidos, já ganhou uma data de estreia aqui no Brasil. Contribuição da PlayArt, o lançamento está apontado para o dia 4 de dezembro. Então é o seguinte, né, gente? Ele funciona no mesmo esquema de Bruxa de Blair e do Hack, né? O filme acompanha a rotina de um casal que é atormentado por um espírito maligno. Querem descobrir o que acontece e acabam instalando algumas câmeras pela casa toda, registrando todas as parafernálias sobrenaturais que aconteceram. Quem dirigiu o filme é o designer de games Orin Lee, e o filme marca sua estreia no cinema com um orçamento de mais ou menos aí $15 mil. Não são milhões, não são bilhões, são 15 mil. Okay. Eles não pagaram nem a luz, né? Porque fica tudo apagado, pô. Bom, e com o resultado que deu nas bilheterias, a Paramount já tá pensando em fazer uma sequência aí. Colocar um Gasparzinho no filme, né? Porque vai ter mais dinheiro pra fazer. Agora, em vez de Jogos Mortais 37, 38, a gente vai ter Paranormal Activity 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e seja pra onde for levar a grana, né, bicho? Pois é, né, os Jogos Mortais foi essa mesma história, né, o primeiro filme. As lâminas perdeu o fio, né, dessa vez. Eu não vou ver, desde o 4 que eu não vejo, quero que se foda esses Jogos Mortais, eu vou ver mais não. Vamos dar notícia. Mas falar pra vocês que, ó, eu não vi o quarto, que o quarto conta aquela, tipo, uma parada de um cara que não tava envolvido, né? E eu vi o 5. E, cara, eu gostei, viu? O 5 é aquele que fechou. Tem os flashbacks, teoria, né? É. Isso, mas é isso mesmo. O quinto é o que termina tudo lá, mata o cara e tal. Que aparentemente tem um final fechado que tava pra acabar a série. Todos os filmes dá pra acabar, né? Praticamente a série. Principalmente o primeiro, né? Principalmente o primeiro, é. E Matt Damon e o diretor Paul Greengrass estão novamente juntos no filme Zona Verde. Na verdade, é um filme que segue o estilo espionagem, né? E tem muitas semelhanças com a franquia Bourne, inclusive até na trilha sonora, com músicas semelhantes ao do Mob. E ele chega aqui pro Brasil no dia 16 de abril, só de 2010. É, cara, eu acho o Matt Damon um bom ator. É um cara que chama atenção pra eu assistir um filme. Só que eu não gosto quando ele faz filme de policial, como esse daí. Cara, mas ele no Infiltrados, velho, foi uma atuação foda, na boa. Eu acho que esse filme aqui, cara, tem tudo pra ser... Eu, na minha opinião, acho que a trilogia do Jason Bourne é fodaça. Pelo menos no gênero, assim, não vejo nenhuma que se equipara a ela, entendeu? Tem o James Bond e tal, mas é mais um estilo zoação, com exceção agora, né? Do Galhofa, né? Tá? É isso, mas até então, antes do Daniel Craig, a franquia, o 007, às vezes Faris eram tudo aquela, né, aquele espalhafato todo, aquela tecnologia absurda, roteiros impossíveis e coisa, e não, cara, a trilogia Bond chegou e ela é mais aí ancorada na realidade. Oliver, mas isso que você falou, cara, eu acho que assim, o próprio James Bond, ele foi influenciado pelo sucesso do Bourne pra ele, de certa forma, ter um reboot na série com o Cassino Royale pra deixar uma parada mais na vida real mesmo, velho. Então acho que por isso, a galera tava meio cheio, sabe? Tipo que, porra, não quero ver o cara, sei lá, o Percy Brosnan no barco dele passando debaixo da água lá, tipo, arrumando a gravata. Quero ver uma parada, tipo, que seja factível, né? É, menos espião galã, né? Exatamente. Tá. Não Austin Powers, tá ligado? Yeah, baby, yeah! Tipo, uma parada mais... Mas e esse, né, filme do Palmeiras aí, o Green Zone? Green Zone, dirigido por Paul Greengrass, né, cara? É, o Gramado aí. Mas você não acha que é muito mais do mesmo? Mesmo diretor, mesmo ator principal, não, mesmo... Não, o estilo do diretor, com certeza, ele vai permanecer, mesmo porque todos os filmes do Paul Greengrass, ele tem esse lance de filmagem meio real, sabe? Você pode ver isso daí no voo de United 99, você pode 93, ver... 93, né? 93, é. Você pode ver isso na trilogia Bourne, nos outros filmes que ele fez, cara. Trilogia não, né? Na verdade, ele só dirigiu os dois últimos. O primeiro foi o Doug Liman. Mas, assim, o estilo dele vai permanecer. Matt Damon, né? Ele tá fazendo um papel totalmente diferente. Isso pelo que a gente pode conferir no trailer. Cara, mas assim, eu acho que por ser uma adaptação de livro, meu, e o tema, pô, fala sobre a invasão do Iraque, cara. Assim, tem potencial, tá ligado? Mas é filme pra ver no cinema? Pra mim, não. É, isso daí tá mais pra um... Sabe aquele filme Jarhead? Oh. O Jarhead, eu gostei. É, Soldado Anônimo. Mas não é pra você ver no cinema. Exato. Esse daqui, ele tá com um cara daquele filme, não sei se vocês viram, O Reino. Puta, cara, eu ia falar isso mesmo. Com a Jennifer Garner, Jamie Foxx. Fox, exatamente. Ah, cara, eu gosto do gênero. Eu, por mim, eu veria no cinema. Eu, pelo menos, o trabalho dos dois aí, eu boto fé. Tá. Tu assina embaixo, né, Oliver? Tu assina embaixo o trabalho dos caras, fala aí. Eu assino embaixo. Isso aí. Bom diretor, bom ator e sem Nicolas Cage. Certeza, velho. Esperado remake de Conan o Bárbaro, gente, está cotado para estrear em 2011. Em todo caso, o site MovieHole tem uma lista com a descrição dos personagens principais. É Conan, Schwarzenegger, bombado, tipo Cimério, hello, né? Assassino selvagem, que amadureceu com o refinamento que seu pai tentou lhe ensinar, ou a roda, a clássica roda, né? Tipo, Best Forever, né, cara? Uma gostosinha. Exatamente. Um cara meio malvadinho, meio rebelde, e foda-se. O problema é que pra que refilmar Conan? Cara, muita gente não gosta. Eu gosto é daquele filme O Desbravadores. Eu não sei se você viu, se vocês viram. Ah, dizem que é horrível, né? Então, mas eu gosto, cara. Porque o filme, cara, ele tem muita coisa de Conan, assim. Ele mais retrata a cultura nórdica, né? O choque de cultura dos nórdicos, né? Dos vikings com uma tribo indígena, né? E o filme, no caso do Conan, ele vai ser dirigido pelo mesmo diretor aí, que é o Marcus Nispel, também diretor do recente Sexta-feira 13 aí. Cara, o grande problema do Conan, né, cara, é quem vai ser o Conan, porque eu acho que até agora, cara, a Schwarzenegger tá muito arraigado no papel, né, acho que... Ah, não vai rolar outro que não seja o Ninguém cara. Consegue, Boa. Por enquanto, tirar o Schwarzenegger desse papel, né, numa versão melhor, vamos dizer assim. Mano, por mim, podiam fazer o Conan que nem fizeram a participação do Schwarzenegger no último Terminator. Coloca a cabeça do cara e o corpo CGI e vamos que vamos, velho. Porque, meu, de boa, Nossa. Conan é o Schwarzenegger. Pô, tu gosta de filme terror, né, velho? Porra. E ator mesmo? Tipo, um The Rock conseguiria fazer? Não, né? Ah, cara. Ia ficar um Conan latino, né? Ah, só que seguindo aí o mesmo esquema do próprio Schwarzenegger, quando ele fez, você tem aí hoje os Mr. Olímpia, Mr. Universo aí. Tem uns alemãozão lá que acho que até rola fazer, cara, mas expressão zero, né? Não, assim, a parada é que o Schwarzenegger, na época que ele era Mr. Olympia, os caras acho que tinham uma pegada diferente, tipo, de um cara ser, tipo, bombado. Era mais musculação mesmo. Não tinha tanto essa parada de ser bola, sabe? De ser bom. Os caras que é absolutamente forte, que não tem expressão nenhuma e não consegue nem se mover, tá ligado? Então, não vejo, de repente, meio que um novo Schwarzenegger vindo de Mr. Olympia. O que vocês acham? Eu acho que nos anos 80 eles tinham mais coragem de arriscar nessa galera aí, né? Não sei se hoje eles arriscariam no Mr. Olympia aí pra colocar como ator de uma grande produção. É verdade. Ainda mais quando, assim, o cara, qualquer cara que for, independente de quem seja, vai, tipo, acho que vai ser similar com o Jack Nicholson como Coringa, tá ligado? O Heath Ledger foi, meu, você tem que fazer o papel, só que sabendo que, cara, você tá concorrendo, tipo, com sair da sombra do Jack Nicholson. E nesse, no Conan, eu acho que vai ser a mesma coisa, cara. Qualquer cara que for chamado vai ficar assim, meu, eu tenho que sair da sombra do Schwarzenegger. E como é que vai fazer? Isso é complicado, né, velho? Os caras estavam até contando, né, pra fazer, tipo, o Schwarzenegger, ainda quando ele tava atuando, pra fazer aquele Conan Rei, né? Que no caso, ele mais velho e tal, eu achei que ficaria legal, mas os pessoal embaçou e resultou isso daí, né, cara? Ah, mas ele como governator deve ser foda também, né, cara? Pra, tipo, ter espaço na agenda do cara. Ah, cara, eu acho muito caça-níqueis, eu descartaria esse filme. Eu acho que não tem necessidade de fazer. Lembrando ainda que agora tem, só saiu por enquanto, né, o nome dos personagens envolvidos, que é a bela estudiosa Tamara, né, que vai ser a noviça de um monastério, provavelmente alguém que o Conan vai comer. Ah, tem com certeza, né? Tem outro, é um senhor da guerra chamado Kalar Singh, e o Kafa, né, que é outro guerreiro líder da tribo Kushit. Puta, que merda de nome, né? Kushit. Kushit, mano. É a merda do... Melhor que esse só o carinha do nome do Star Wars, né? Puta, né? Brincadeira. Esse Kushit vai passar os dias que se fudias, né? Vai entrar pro rol dos personagens. Se fudidas, Kushit, Conde Doku, Elisa Dushku. Era Panaka também. Panaka. Ai, cara, brincadeira. Então, o longa ele tem produção da New Image e o roteiro de Thomas Jean Donnelly e Joshua Oppenheimer. Direção do Marco Nispel, que é o mesmo diretor de Sexta-feira 13, né? Bom, então, cara, beleza. Então só falta o cara pra fazer o Conan, né, cara? Porque o resto é essa. Ah, peraí, como é que é? Então vamos lá. O Conan vai ser tipo o bombadão, que vai comer a mina gostosa que é a Tamara. E o Kalar Singh, ele é tipo o velho ancião foderoso, isso. Ah, sim, e provavelmente ainda vai ter uma vilã, né, mulher, que o Conan vai comer também, só que eles ainda não colocaram aqui. Cara, então olha que engraçado, o Conan é praticamente um James Bond bombado, tá ligado? Porque o James Bond, nos filmes dele, ele come a Bond Girl boa e a Bond Girl má. E o Conan é, tipo, a mesma coisa, a única diferença é que ele é bombado, tá ligado? É claro, cara, ele é o negativo do He-Man. É negativo até no corpo, né, porque o He-Man é meio bronzeado, né? O site The Daily Telegraph reportou aí que o novo Mad Max vai ser pode ser o Sam Worthington. A gente já não tava apostando muito nesse novo Mad Max, pelo menos eu não, né? E agora vamos colocar esse cara, o que vocês acham aí? Eu ainda não vi nem o Exterminador do Futuro Novo. Filmado. Cara, falar pra você, viu? Eu gostei do novo Exterminador, velho, de boa, eu achei legal, eu achei um filme que foi bom. Ah, cara, eu gostei assim, né? A gente reconhece que tem um furo lá, outro aqui, mas eu acho que nada agressivo, né, cara? E outra, pro diretor das Panteras, bicho, o resultado final ficou né? Esse que é o foda, né? Que às vezes os caras, tipo, vamos supor, você vai lançar um novo filme do Exterminador na cabeça, tem o Terminator 2, cara, tipo, é uma puta expectativa que você não vai conseguir suprir, tá ligado? Então, sei lá, talvez você tenha que abaixar um pouco e, sabe, e ver o filme sem expectativa nenhuma e não ficar, puta, Terminator 2, isso tem que ser igual ou melhor. Cara, não vai rolar. Cara, o grande problema, bicho, é que a galera ali quer fazer remake, novas versões de clássicos, né, que foram feitos com nada nos anos 80, né? E eles não tinham conseguido render o mesmo resultado de antes. Não só isso, filmes que, tipo, foram divisores de água, tá ligado? Sem querer apelar pro chavão, mas, meu, Terminator 2, cara, tipo, tanto efeito especial como o Schwarzenegger voltando como herói, quando no primeiro ele é, tipo, vilão, meu, foi uma parada, assim, absurdamente fodástica, sabe? Então é complicado também, né? E agora o cara, né, ele tem que estar à altura aqui, apesar que o visual do Sam Worthington aí, ele tá mais ou menos Mad Max, né, no novo Terminator. Né? Ah, é verdade, é verdade. Não, o Boke no novo filme tá conta com a Charlize Theron, né? Então, pelo menos alguma coisa bonita pra gente ver vai ter. Então isso já dá uma aliviada, né? Cara, Charlize Theron, sou apaixonado por ela. Eu acho ela demais. Gostosa? Não, nem só isso, cara. Eu acho ela bonita, linda. Puta, tudo de bom. Mulherão, né, velho? Definitivamente. Mas o problema, cara, é que eu nunca gosto quando vejo essas notícias aí, cara. Que você vê, denota mais a crise de criatividade de Hollywood, né? É só franquia, remake... Reboot. Quando você fala em crise de criatividade, é porque tá tendo alguma, né? No caso, não tem criatividade. O problema é a inexistência de criatividade. Tem, cara. O Avatar, por exemplo, é a salvação, né? Acho que é dos filmes agora. Salvação, né, cara? A hora que você vê que Avatar não passa de um Smurfs with lasers... Em 3D, não esqueça. Cara, sabe o que o Avatar parece muito? Vocês viram o Clone Wars? É, o desenho? Do que? Que passa no cartão? É, o do Tartakovsky lá. Ah, eu viu? Animação. É legal. Então, animação, aqueles últimos episódios que o Anakin vai pra um planeta que os caras é tudo azul. É igualzinho os caras do Avatar, cara. Cara, nada se cria, tudo se copia, velho. Ó, você pode ter certeza. Semana que vem, se passa, vocês vão ler aqui no Nerdrops aí mais um plágio de Avatar, que vai ser esse. Não, na semana que vem, não. Agora, né? E já falando. Pois é. Aí, eu sou um visionário, velho. Tô falando, sou um visionário. E o Voronin, né, com a sua habilidade mutante de fazer gancho, né? E cai mais uma acusação de plágio em cima da produção de Avatar do James Cameron, né? Dessa vez foi sobre o livro do autor Paul Anderson, que se chama Tommy Joe, né? Ele foi um livro escrito em 1957, e aí, no caso, ele conta a história de um paraplégico que se conecta porque ele tinha um corpo criado artificialmente. Ou seja, é uma história bem semelhante, né, ao novo Avatar aí do James Cameron, cara. E aí, o que acontece? Recaiu outra acusação de plágio. Outra por quê? Porque a produção já tava com outro processo aí, só que aí seria referente da animação dela, que os produtores afirmaram que tinha muitas semelhanças também com o Avatar. Inclusive, foi aí, a gente vai colocar no post, algumas imagens comparativas, né, referente ao Avatar e do Belgo, que são, cara, muito semelhantes, né? Antes até a gente achou meio que absurdo, né, tipo, porque parecia a atitude de cara que não fez sucesso e quer levantar dinheiro em cima dos outros, mas tudo indica, cara, que realmente tanto a animação como a produção Cameron tem muita semelhança. A parada interessante é que esse Paul Anderson é da favela do Rio de Janeiro, né? Olha o nome dele, Paul, P-O-U-E. O irmão dele é Washington e o Wellington, né? Com o, sabe, o traço, acento no O, Washington. O outro dele é o Maicon aí, parceiro do... É. Caralho! Muito bom! É o irmão do Jabura aqui, irmão do Maicon. Ou... E a próximo vilão do Homem-Aranha vai ser o Lagarto. Foi confirmado realmente que o próximo vilão vai ser o Lagarto. É o que a gente disse e o que a gente falou semana passada, né? Exatamente, Sussi. O que a gente disse foi o que a gente então, falou. Tá bom, deixa eu escutar de semana passada. Vamos pra... Não, o que vocês acham aí de ser o Lagarto, o próximo vilão? Bom, eu acho assim, né? Os filmes do Homem-Aranha tinham partido pra uma, assim, pra uma linha muito infantil. Depois do primeiro, que foi novidade, né? O segundo foi legal também, o 3 foi aquele desastre, mas mesmo assim mantinha aquela linha muito infantil. Cara, acho que o Lagarto pode ser uma possibilidade aí de mudar um pouco o foco das histórias do Homem-Aranha, pelo menos no cinema, né? Ah, cara, pra mim tem que ser um filme Venom, com foco no Venom, tá? Sabe? Obviamente, quer dizer, foco com o Venom, né? Porque o cara do The Seven Shows como Venom não rola, velho, pelo amor de Deus. Eu achei o ator fez bem o papel. É que assim, que eu sei de Homem-Aranha é do Animated Series, né? Daí eu lembrava do Venom, aquele cara fortão, grandão. Eu acho foda do filme 3 do Homem-Aranha, sabe o quê? Tudo! Porque o universo do Homem-Aranha nos filmes, ele deve ser menor que o Uruguai, né, cara? Porque caiu um alienígena na Terra e caiu do lado de quem? Justo do Peter Parker, né, cara? Não podia cair do lado de outro? Não, é unânime que o filme 3 do Homem-Aranha pecou por colocar muito, muito roteiro no filme só, saca? Poderia separar em dois ou até três filmes, tudo que rola. Pra mim, se tivesse algum roteiro, já tava bom, cara, porque, meu, na boa, Homem-Aranha 3 de boa. E voltando à notícia do Lagarto, cara, eu gostei, porque, assim, o personagem que é o professor da faculdade dele, ele tá no universo desde o primeiro, eu sempre ficava, pô, aquele cara vai ser o Lagarto, aquele... desculpa, desde o 2, né? Ele vai ser o Lagarto, que legal, tipo, eu sempre ficava achando que isso ia ser explorado, entendeu? Porque ele tem que lutar contra o Lagarto, mas ele não pode matar, porque, pô, esse cara é meu professor e tal, então, meu, eu sempre tava esperando o momento que iria se tornar o vilão e ia ter, tipo, esse embate. Por isso que eu acho legal. Eu gosto. Achei da hora. É, isso meio que entra em conflito, né? Porque algumas semanas atrás eles divulgaram que aquele Bruce Campbell, né? Que é o protegido lá do diretor Sam Raimi. Ele poderia estar fazendo mistério também, né? Ele poderia estar com uma participação maior no quarto filme do Homem-Aranha. Mas eu acho que o Lagarto, cara, é o mais indicado, né? O personagem já apareceu duas vezes no filme. Eu acho... O cara é bem tiozão, né? Será que rola? Não, mas isso daí não é o problema, né, cara? Porque o Connors, né, nos quadrinhos, ele é um professor, o personagem já tá presente há bastante tempo aí na franquia. Vai ser a hora dele aparecer como lagarto mesmo, porque não vai ser nem um ator, né? Vai ser provavelmente ou no esquema Hellboy, que eu acho muito difícil, provavelmente vai ser tudo em CGI. O maior problema do Homem-Aranha é que esses vilões de quadrinhos, geralmente a história é relativamente curta. Daí ele pode correr o risco do mesmo erro que ele fez no Homem-Aranha 3. De um vilão só não ter história suficiente pra um filme, ele coloca 3, 4, daí nenhum fica bom. Será que só o Lagarto daria roteiro suficiente pra um filme? O Lagarto é legal porque ele tem toda aquela coisa, tipo, que ele tá inserido no universo do Peter Parker, tá ligado? E, tipo, vai trazer um pouco disso, do embate entre o Peter Parker e o Homem-Aranha. Porque ao mesmo tempo que ele é o professor, tipo, ele é o vilão, então ele vai ter um pouco disso. E eu acho que isso dá muito pano pra manga, cara. Eles construíram uma história legal, um roteiro bom. Ao mesmo tempo que ele é o vilão, ele é muito amigo do Parker, né? Então, exatamente. Vai ter... Mesma história do Duende, do... Não, do mas o Duende não era bem amigo, né, cara? O lance do Connors com o Parker é algo bem próximo, é um lance de amizade mesmo, né? Talvez o Sam Raimi, ele possa preencher o roteiro, né, com esse lance aí. Mas o Venom também, ele é sempre meio sidekick, né? Ele tá sempre presente nas histórias, assim. Mesmo quando ele não é o principal, ele tá sempre aprontando, né? Cara, eu fiquei muito, tipo, chateado pelo filme não ter explorado o Venom de uma forma legal. Até tem uns rumores, né, que de repente vai ter ou uma série ou um spin-off de um filme só pro Venom. Porque, cara, eu achei que o terceiro filme, assim, a forma que abordou todo o Venom, todo o simbionte, todo esse embate do Homem-Aranha com o Venom, cara, foi ridículo. E, assim, eu espero ter uma coisa melhor que aborde isso, cara. Porque o Venom é um dos melhores vilões do Homem-Aranha. Ah, eu assino embaixo, né, cara? Mas ele é o melhor nos quadrinhos, né, cara? Ele tem aquela origem meio embaçada nas Guerras Secretas e tudo mais. No filme, a origem dele ficou um pouco absurda, né? Que nem eu disse, pô, cai um alienígena do céu e justo do lado do Peter Parker, né, cara? Fica um negócio meio vago, assim, né? É verdade. Entendeu? De repente, o Venom não era nem pra ter sido aproveitado, ou se não, construir melhor o personagem no filme, né? Já que a gente tá falando de alienígenas e tudo mais, vocês chegaram a ver aí que Ridley Scott, ele vai fazer aí um novo filme do Alien, né? E que se passará tem 30 anos antes do original. Ô Sussi, você assistiu o filme do Capitão Gancho hoje de noite? Como que é? Porque... 20th Century Fox, ela tinha já falado algumas coisas sobre refazer Alien ou alguma coisa do gênero, né? E eles convenceram o diretor Ridley Scott a fazer o recomeço da série Alien. Isso tudo pra cinema, né? Cara, ele diz algumas besteiras, né? Porque o diretor só fala besteira. E ele falou que ele nunca achou que fosse interessante fazer uma continuação. Mas um prepúcio, sim. E ele diz que... Um prepúcio. Ele diz que mal pode esperar pra começar aí as filmagens e tudo mais, né? Ele vai dirigir o roteiro que John Spate-Sheets é foda, hein? Escreveu. John Spates. Cara, eu tô agoniado com essa imagem desse percurso aqui. Vamos pra próxima. Dois. É seguro New Weaver vai sair desde dentro, tá ligado? É. Ah, não. Ridley Scott é diretor de bom gosto, cara. Ele não vai fazer nada pra estragar, mesmo porque ele vai dirigir o prelúdio do filme que ele dirigiu há 30 anos atrás, né? Na verdade, o filme vai se passar 30 anos antes do original. Exatamente. Ele dirigiu 30 anos atrás e a história do filme se passará 30 anos antes do original. Alien é tão antigo assim? É, velho pra caramba. Acho que é 79, né? Cara, o mais engraçado é que a história vai se passar 30 anos antes do original e a história vai ser exatamente igual, né? Porque ele vai explorar isso, né, cara? Porque até então tinha um motivo, né? Uma tripulação de uma nave cargueira e desvia o curso pra atender um chamado de socorro. Acha uma nave alienígena e aí tem primeiro infectado, né? Aí tem que ver, cara. Mas em Ridley Scott, que faz um trabalho legal, pelo menos até aqui, cara, não vi filme que ele faça que seja uma decepção total, sabe? Ah, cara, novamente, remake, reboot, tô passando longe, né, cara? É, só vem pra provar mesmo a falta de ideias, né, cara? E já que a moda agora é alienígena, vamos falar do Super-Homem. J.J. Abrams, ele pode escrever o próximo Super-Homem e talvez ainda vai ter uma trilogia escrita pelo Mark Miller. Você lembra que no último filme Super-Homem teve aquele lance da ilha de Kryptonita e o caramba, né? Uhum. Agora ele vai chegar perdido na ilha de Kryptonita. Pô, mas quem vocês acham que faria um roteiro melhor? O J.J. Abrams ou o Mark Miller? Eu acho que o Mark Miller poderia fazer o roteiro e o J.J. Abrams dirigir. hein? Boa, hein? Porque assim, gente, vocês viram Wanted? Pelo amor de Deus. Tem DJ Abras no meio? Não, Wanted é baseado nos quadrinhos, né? Tipo, quadrinhos original, eu li. Do Mark Millar, que é fodástico, cara. Eu comprei, tipo, é muito bom. O filme achei ridículo, velho. Porque assim, pra você ter noção, eu comprei o encadernado quando ele, tipo, veio aqui pro Brasil, né? Aí quando eu fui na loja pra comprar, a capa dele não é a capa, tipo, original do filme, com a Angelina Jolie ocupando mais da metade da capa. Aí eu falei, cara, que é isso? Tipo, como assim? O quadrinho, tipo, tá com a Angelina Jolie do filme, meu, sendo que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tipo, cara, mas você tem que ver também que o Wanted, o quadrinhos, ele é meio absurdo, né? Se você passar pro filme. Ele dá tiro de trivela do mesmo jeito, 3D? Não, isso aí nem tem. O que eu mais gosto do Wanted lá, na verdade, é um personagem que ele pouco aparece, que é o Shithead. Ele é feito com uma merda de 666 vilões, cara. Porra. Aí, esquilo. Esquilo. Esquilo. Não, cara, mas o Wanted, assim, tipo, eu gosto do quadrinhos, eu sou ficcionado por quadrinhos, cara. O que eu acho sensacional dele é que ele é cheio de referências pra, tipo, vários personagens, vários vilões do universo do DC, cara. Isso é muito legal. O Shithead, Clayface, que é o vilão do Batman, que é feito de argila. Aí tem outro cara também, que é o nome dele, que ele é uma referência ao Bizarro. Tudo que você for falar pra ele, você tem que falar ao contrário do que você realmente quer que ele faça. E, tipo, ele é o Bizarro, tá ligado? Escrito. Inclusive, a roupa dele é parecida. E, cara, a obra inteira é cheia de referência. É cheia de referência da DC. Inclusive, é cheio de cópia, né? Você quer dizer, né? Não, cara, mas ele é colocado de uma maneira criativa. Tem até uma parte que eles dão a entender que estão torturando o Batman, o Adam West, né? Exatamente. Exatamente. Essa parte é sensacional. Cara, sensacional, cara. O quadrinho. Você comprou a versão encadernada? Cara, eu comprei. Eu comprei o Straight Back porque, assim, eu fiz um review. Pela TAM. Eu peguei encadernado porque eu fiz um review pro Carreira Solo, tipo, o portal do Mauro Amaral, aquele com os quadros comparativos. As duas que você vê como que tem muita coisa parecida. Então, Esquilo, eu acho que o que você falou, cara, assim, cai muito bem. Tipo, se o Mark Millar fizer o roteiro e o JJ adaptasse, cara. Porque em JJ we trust. Star Trek, Lost, cara, não tem o que falar, né? Tempos atrás aqui, o Mark Millar deu uma declaração, vou até ler agora, que ele fala assim... Na verdade, só um segundo, a declaração que ele deu é que ele tava explicando que ele era irmão do Frank Millar, não era? Tá bom, Suíço. Num universo alternativo, talvez. Mas, ó, pra você ver como que tá interligado com a DC, Suíço, ele falou que o roteiro será mais ou menos como a história de Michael Corleone. Ah, Don Corleone. Tá vendo? DC, pra quem não sabe, Don Corleone Comic. Mark Millar, ele disse que a história inteira, ele contaria uma história inteira, né, em 3 filmes, e ele disse ainda que o Cavaleiro das Trevas, né, mostrou que pode se tornar uma história em quadrinhos e um filme sério, né, e que agora, depois do clássico aí do Nolan, os estúdios já estão prontos a ouvir grandes ideias. Ele fala ainda que ele quer começar a história em Krypton, há 1000 anos atrás, e terminar com um super-homem sozinho na Terra, como o último habitante do planeta. E quando o sol amarelo se torna vermelho, iniciando uma supernova, ele perde os poderes e, meu, acaba tudo, 2012, sei lá. Cara, mas eu acho assim, só assim mesmo, pra você contar super-homem de uma maneira nova, né? Ah, cara, mas isso que o Millar falou, não sei. Tipo, sei lá, o Millar, ele tá muito cheio de si, cara. Nem saiu o primeiro filme do Kick-Ass, ele já falou que já tá confirmado o segundo. Então, sei lá, cara, acho que ele tá muito cheio de si. Eu tenho mais confiança pra fazer, tipo, uma adaptação legal pros cinemas com o J.J. Abrams do que com o Mark Millar, cara. O grande problema do super-homem, né, cara, é que você não tem nenhum personagem bom suficiente pra ser equipado pra enfrentar ele. Então isso daí acaba virando, eu acho que, uma dificuldade enorme pra você vencer no roteiro, né? Os vilões acabam atacando o emocional dele, né? Porque ele é muito forte. Você vai botar o quê? Um super vilão contra ele? Coloca o Bizarro, velho. Toronto. Aí fica dois turninhos descendo empurrado no outro, o filme todo. Televisão. E vamos para os destaques de TV. Trailer de Ver a Batalha Final mostra os primeiros 8 minutos. Definida a data de estreia da nova temporada de Scrubs. Olimpíadas interferem nas exibições de Lost. E Galera, saiu aí o primeiro trailer de V, a Batalha Final, e mostra os 8 primeiros minutos da série, né? O V é remake daquele clássico seriado antigo, que eu não tenho a menor ideia do que seja. Mas, cara, esse trailer tá legalzinho. Tem a Juliet do Lost, gostosíssima, e invasões alienígenas, né? No caso aí, o tanto original como esse, o foco vai ser o mesmo, né? Vai ser uma raça alienígena que chega na Terra, supostamente com boas intenções, né? Todos como humanos, bonitinhos, né? E coisa e tal. E, na verdade, eles são meio que reptilianos, né? Eles arrancam a pele e são seres parecidos com répteis, né? Por debaixo. Quando a galera da Terra descobre o que eles são, começa a resistência. Tem várias coisas que acontecem paralelamente, sabe? Isso daí já é uma coisa que os caras do original, que se eu não me engano é de 82 o original, né? E nesse elenco novo tem Elizabeth Mitchell, Morris Chestnut, Joel Gresham, Lourdes Benedicto, Logan Huffman, Laura Vandervoort, Morena Baccarin e Scott Wolf. Essa Laura Vandervoort não é aquela que faz Smallville? Que tipo é a cara, sem sacanagem. Quando eu usava, tipo, quando eu fui na Comic Con, velho, essa mina tava lá. Cara, aí ela tá, tipo, acho que foi a primeira Comic Con dela, ela tava meio que assim, sabe, envergonhada. Mano, ela é absurdamente gostosa, velho. Sem sacanagem, tipo, não dava pra tirar os olhos dela, velho. Ela é muito gata. Ela é super gostosa, né? A estreia já acontece agora dia 3 de novembro. Surgiu uma notícia aqui meio sem graça, né? Sobre a última temporada de Lost, que tem sempre aqueles hiatos durante a temporada, né? Que eles dão aquela pausazinha. A gente nunca sabe qual é o real motivo. Porque nas últimas temporadas nem teve, o que foi muito bom. A ABC falou, na verdade, que pode ter uma paralisação da série logo no início de fevereiro e a culpada são as Olimpíadas de Inverno. E eu digo, vá pra puta que pariu, você e o teu gelo. Quero lá saber de Olimpíadas de Inverno. A única coisa que presta com gelo é raspadinha. Você acha que a Olimpíada de Inverno pode virar na série? Não, cara, Lost tá pegando fogo, velho. Não dá pra estudar, cara. Lost tá foda, cara. Eu comecei a ver a temporada desde a primeira, acompanhei a quinta, cara. Eu comecei desde a primeira e não me arrependo, velho. Lost é sensacional, cara. É muito bom. Mas eu acho que se foi a bobeira da ABC, eu não sei se essa Olimpíada de Inverno chega a fazer algum mal pra audiência de Lost. Bom, eu espero que a audiência pegue fogo. O importante é não ter problema com os arquivos da TAM. Mas deve ter problema não, cara. E, meu, seria imbecil da ABC não deixar de transmitir por causa das Olimpíadas de Inverno, cara. Qual que é a audiência que isso daí tem? Qual que é a audiência que Lost tem, cara? Hello? Cara, mas isso Face? Daí, você tá falando porque hoje você vive aqui no Brasil, cara. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, cara, patinação artística já chegou a ser esporte número um de lá, quer ver? Inclusive, a NBA e o Boston perderam em alguns anos pra patinação artística. Então você tem que ver que lá a cultura deles é meio esquisita, cara, entendeu? E não é sempre a mesma coisa. É cheeseburgers e patinação artística. É, exatamente. Os gordos fecham lá. Já que a gente tá falando aí em patinação artística, por que não falar na série de TV que eu tanto gosto e que deu uma puta patinada aí agora nesse final de temporada / série? Cara, quem acompanha aí o podcast sabe que eu sou fanzaço de Scrubs e que pra mim a oitava temporada foi o final definitivo. Mas os caras vão continuar. A data de estreia é 1º de dezembro. Como eu já havia dito antes, né? Vai ser aquele esquema de uma nova abordagem, o hospital é um hospital escola mesmo agora. Dia 1º de dezembro vai ao ar 2 episódios, né? Então, 9:30 da noite de lá, né? E você regula o seu fuso horário por causa da tempo. Mas assim, pra você ver, porque é raro estrear 2 seriados em dezembro. E como a ABC tá dando um hiato do Dance with the Stars, ela vai aproveitar e vai jogar essas comédias aí, seja o que Deus quiser, né? Ô, Sussi, mas essa parada do Scrubs, cara, tipo, não tinha acabado. Só que aí agora eles decidiram voltar? Como é que é? Porque, tipo, eu parei de acompanhar Scrubs, cara, mas eu gosto pra caramba também. Bom, então, na verdade, Scrubs acabou. O ator principal não quer mais fazer, os outros atores já saíram. Tanto que quem vai continuar nesse novo é o Dr. Cox, o Turk e a Denise, que é aquela médica grossa lá, loira bonita, rosa grossa. Mas é isso, cara. Renovaram porque, se eu não me engano, um dos diretores da ABC é muito fã de Scrubs e queria que ela continuasse. Então, tá dando essa sobrevida aí. Vamos ver se vai ser digno ou não, né? Cara, sabe o que eu acho legal? As aparições do J.D. tendo aquela aquelas viajadas dele, cara. Mas, meu, isso não pode deixar de ter, cara. Porque, puta, meu, Scrubs era foda por causa disso, velho. O cara viajando, tendo uns puta delírios, sabe? É muito bom, velho. É, não vai ter mais. Games. E vamos para os destaques de games. Estaria 007 GoldenEye ganhando um remake para o Nintendo Wii? Fale estilo. É, Modern Warfare 2 terá modo em terceira pessoa. E tem vídeo polêmico, vazou a internet. Modern Warfare 2 aí vai ter esse modo terceira pessoa, ok. Isso não é nada comparado ao vídeo que vazou essa semana. Não sei se vazou, se foi divulgado até, né? O vídeo já foi até proibido, né? Foi removido já. O vídeo se tratava do seguinte, é de uma cena da campanha em que você nada mais, nada menos é um terrorista. E você tá no aeroporto e você tem que matar os civis, sabe? Tipo, ah, tô no aeroporto, vou matar a galera. Ah, sério, mano. Por isso a galera caiu matando e por isso o vídeo foi removido. A galera caiu matando mesmo. O que o pessoal tá comentando aí, né, em sites especializados, você só vai controlar mesmo os vilões nesse caso, porque o que ele quer, a Infinity Hours, ela tá querendo, cara, pegar no psicológico das pessoas, tá ligado? Nossa, falei que nem o Zina agora. Ela tá querendo pegar no psicológico das pessoas. É foda, né, porque você vê ali o que os caras fazem, né, meu? Porque, porra, tá, tudo bem, é um jogo, a galera vai matar, mas se você parar e pensar, pô, é um civil ali, né? Em qual jogo você tem que matar civil mesmo? Obrigado, obrigado. No caso assim. Aí, o jogador, ele vai ficar com um impasse moral, né? Exato. Vai, impasse moral pro caralho, vai querer explodir todo mundo lá, né? Bom, eu... Oh, quem aí quem fechou? Quem você chegou a fechar o Warfare 1? Eu joguei, cara, e eu tô sentindo cheirinho de merda nesse 2, cara. Você tá querendo ficar muito grande essa parada, jogar em terceira ou FPS. Porra, FPS, não tem que escolher porra nenhuma não, cara. Como é que você vai jogar jogo de tiro? Verdade, mas você chegou a fechar o primeiro? Fechei o primeiro, maravilhoso. Maravilhoso, um dos melhores jogos. O primeiro tem aquela fase, com certeza. O primeiro tem aquela fase, cara, que você tá no avião, eu acho que é um AC-130, não é? É, o porta-aviões lá. Não, porta-aviões voando meio, né, não rola, tipo, mas é um puta avião, assim, bombardeiro, foda. Aí você tá vendo, tipo, tudo uma parada de ajudando o exército, que, na verdade, são os seus personagens, né, que é o Price e o Soap, e você tá, tipo, vendo uma visão por cima, onde você tem que ajudar eles, tá ligado? Cara, essa parte, os caras que estão no avião, não sei se vocês lembram, eles ficam falando... Oh, there's one on the end. Good kill. Grab that son of a bitch. Oh, got it. E, meu, é uma parada, assim, muito foda. Você vê, assim, os caras você falando... Você vê, parece tá arroz, falando. Né, os caras correndo branquinho lá embaixo. É, exatamente, meu. Então, é uma... Se você perceber os caras, o exército americano meio que vendo os caras com brincadeira e como tu mesmo, tá ligado? E, meu, isso é foda. E isso eu acho que eles pegaram pra deixar uma coisa mais polêmica também. É, com certeza, a parte mais sádica do jogo. Porque você tá lá, além da bomba explodir onde ela acerta, ela dá todo aquele impacto ao redor, né? E daí você vê, tipo, os carinha correndo e a bomba cai e eles caem, assim. Voam longe, tipo, morrem pela queda. É, com certeza, é sádico. Por isso que eles colocaram a visão. Ele vai parar na mão de de criança, né, cara? Que não tem noção do que é certo e do que é errado e depois dá esses desastres em escola, que vai um doido na torre mais alta e, meu... Ah, mas eu discordo, porque vê os jogos que a gente cresceu jogando, cara, Duke Nukem, esse negócio. Você já matou alguém? Eu não, cara, apesar de eu ter uma vontade, mas nunca matei, não. Quem não tem a vontade, né, cara? Quem não tem? Eu acho que o cara é maluco não, é maluco, velho. Eu acho que não é essas coisas que decidem. É porque assim, a gente começa... Com essas paradas que falam, tipo, games fazem as pessoas matarem mais. Porra, nada a ver, tá ligado? Na Videogames Live os caras falaram, ah, algumas pessoas acham que videogames fazem mal pra a gente matar mais gente. E aí, vocês concordam com isso? Aí todo mundo falou, meu, nada a ver, né? Só que, mesmo assim, velho, tipo, pra juventude de hoje em dia, tá ligado? É uma parada meio, assim, sinistra de você colocar. Eu acho que eles estão apelando demais, cara. Essa é a minha opinião, sei lá. É porque existem pessoas mais suscetíveis a isso, né, cara? E o cara que tem uma tendência já, cara, isso daí é claro, é só um empurrãozinho, né? É que nem no caso do estudante de medicina que entrou no shopping Morumbi, se eu não me engano, e metralhou a sessão toda, numa sessão do Clube da Luta, entendeu? E aí a galera, na época, culpou o Duke Nukem. Ah, eu acho ridículo esse tipo de culpa e falar sobre isso, mas sei lá, velho, é tenso e sombrio. Hadouken! Então, gente, o ano era 1997 e surgia pro Nintendo 64 clássico GoldenEye 007, que não só tinha um single player absurdamente desafiador, mas como multiplayer de até 4 pessoas na mesma tela, com uma variedade de mapas, armas e personagens absurdas, né? Absurdamente é osso. Bom, será que um remake está sendo feito pro Wii? É, a resposta vem aí. O animador, fala aí. Na verdade, não é um remake, cara. Eles estão só transportando do 64 pro Wii. Certeza que ainda vão diminuir os gráficos, cara. A diferença é que o Wii esquenta, né? Eu vou te falar que eu ainda tenho o meu Nintendo 64, por incrível que pareça. E, cara, eu só guardo por causa do 007 GoldenEye. E do outro jogo aqui, que é semelhante, cara, é muito legal também, que é o Perfect Dark, né? Que esse sim, ele já ganhou um jogo pra versão do Xbox. Pensei que você ia falar Mario Kart. Não, cara, pra mim, 64 é Zelda Ocarina of Time, cara. Mas voltando pra... Não, é muito bom. Mas voltando pra notícia, meu, vocês imaginam que legal, cara, no Wii você com a tua PP7, jogando com uma galera, cara, nos mesmos Nastec, nos mapas, cara, meu, ia ser... Porque o GoldenEye 007, né, cara, ele chegou com essa premissa que você podia cagar pro jogo, né, cara, e jogar com a galera. Acho que um dos maiores méritos do GoldenEye, cara, é que ele consegue ser um jogo baseado num filme, e é muito bom, velho, é uma coisa assim... O filme é muito ruim. Exatamente, velho, um dos maiores méritos do jogo. Todo filme, tipo, tem um jogo ruim, o GoldenEye, assim, um dos... do oposto, que fala, não, dá pra você fazer um jogo bom de um filme não tão bom assim, ou de um jogo de um filme, né? A única coisa é que esses jogos de Wii, de mirar, são meio irritantes, né? Eu não sei se a arma ali você teria que mirar na tela, porque pra todo FPS a mira é o essencial, né? Pra você dar headshot e tal. Mas mirar com Wii vai ser um saco, né? Que você jogar sem a pulseirinha tem uma grande chance de acertar em cheio sua tela, né? Dark. We'll hold each other in the dark. Now we're safe together in the dark. 'Cause we've got each other in the dark. Miscelânea. E vamos para os destaques de Miscelânea. Slash volta em álbum solo repleto de convidados. Chega a G-Dragon São Paulo, comemorando 10 anos. Universidade japonesa planeja biblioteca com mais de 2 milhões de títulos de mangá. Fãs modificam carro para fã filme de Halo. para os aficionados em música aí. Enquanto o Axl Rose fica se remoendo pelo fracasso que foi o novo CD deles, Chinese Democracy, o Slash, que é o guitarrista, né? Ele tá preparando aí o disco solo. E, cara, vários convidados especiais, né? O nome do CD será Slash and Friends. Tá programado pro começo do ano que vem. Então, Slash, Jennifer Aniston, Matthew Perry, quem mais? Cara, a lista de convidados vai ser David Grohl, Iggy Pop, Lenny Kravitz, Fergie, tem o Flea, que é o baixista do Red Hot Chili Peppers, Ronnie Wood, que é guitarrista do Rolling Stones, e Adam Levine, vocalista do Maroon 5, e Andrew Stockdale, que é vocalista do Wolfmother. Cara, banda do caralho, Wolfmother. Mamãe louco. Muito boa, banda. Conheço, cara, legal. Ó, primeiro Firecast, a abertura foi Wolfmother. É, cara, eu só achei meio fora Fergie aqui, né, cara? Sei lá. Só ela que estragou, cara. Que ela vai cantar o quê com o Slash? Apesar que o Slash já gravou com o Michael Jackson, não foi isso? Ah, mas sei lá, Michael Jackson não tá comparando, foi Michael Jackson, né, cara? Ah, cara, os dois são pop, né? Sei lá. Mas sei lá, o Slash vai ficar fazendo solo e ela vai ficar falando lá. Ai, minha bunda, é, minha bunda, bunda. As músicas dela é tudo assim, né? Mas você imagina no estúdio, velho, o Slash, a Iggy Pop, Lenny Kravitz, toda essa galera, a você única sabe que é um de cada vez, né? Você sabe que não é todo mundo junto cantando. É. Não é o We Are The World, né? Eu sei, mas na minha cabeça as coisas são mais divertidas, tá ligado? Eu imagino toda essa galera tudo só tipo a Ferg de mina, tá ligado? E assim, inédito. Pô, aí massa. Aí o vocalista do Maroon 5 também de menina. Bom, GG da Icon tá chegando em São Paulo mais uma vez, completando 10 anos do evento, né? Dessa vez chega no dia 14 de novembro. E tem um convidado especial, que no caso o Jeremy Bullock, né? Com sua grande atuação como Boba Fett na trilogia original, na trilogia clássica, né? Que se não for ele também, você não vai saber porra nenhuma. Exatamente. Você pode exatamente colocar qualquer carinha lá. Você chama o João da Esquina, ó. Você é o Boba Fett, beleza? Beleza. A GG da Icon, pra quem não sabe, é um evento organizado de fã pra fã, tem fins lucrativos e que tem como meta aí a arrecadação de alimentos para doação. No caso aí, a edição de 2009, ela vai na APCD, que é na Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas. Na primeira vez, você vai poder arrancar um dente com sabre de luz. E aí, a APCD, ela tá situada aí no endereço na rua Voluntários da Pátria, número 547, próximo à estação portuguesa Tietê do metrô. O horário dos eventos é das 10 até as 18 horas, né? Os ingressos estão aí a partir de R$25. E mais informações vocês podem conseguir aí no site do Conselho Jedi São Paulo, que é o conselhosp.com.br/JediCon. O e-mail deles é o contato@conselhosp.com.br. Bom, eu vou. Que a força esteja com você. Então a galera do mangá aí, nossos amigos do AnimeCast, podem ficar felizes, né? Pelo menos felizes pelos seus outros amigos do Japão, porque é só pra eles lá, né? Porque a Universidade de Meiji, situada em Tóquio, lá no Japão, vai abrir uma livraria com 2 milhões de exemplares de mangá. Olha só, a galera gasta mó grana nisso aí, né? Eu gosto de anime, mas eu não vou pro mangá, cara, porque eu digo que é um vício a menos na minha vida, então eu fico só no anime. Mas então, cara, o que eu digo sobre o mangá? Mangá eu tenho todos os Dragon Ball e todos do Cavaleiros do Zodíaco. Ponto, cara. É muita coisa. Não, então, mangá eu gosto pra caramba, cara. Não só, tipo, comprar às vezes não rola porque... Sabe como é que é, né? Falta tempo. Mas eu acompanho o mangá do Fullmetal Alchemist. Inclusive, eu tenho que tirar o atraso e voltar a comprar alguns exemplares. É, eu evito porque, por exemplo, um anime que eu acompanho, que é o Naruto, dizem que... Na verdade, você percebe. Quando o Naruto não é filler, ele é ótimo. É um anime muito bom. Porque é o que rola no mangá. E todo mundo fala, vai ler o mangá. Ah, tem 3 anos de história na frente aí que você tá perdendo. Falo, cara, não vou ler, velho. Vou esperar passar no anime. Senão eu vicio nessa porra também e é mais tempo que eu perco. Agora... Ah, cara, mas Naruto, eu acompanhava o mangá, velho. Faz um tempo que eu não leio, tá ligado? Mas não dá, velho. O anime dá raiva de tanto filler que tem, velho. E a história, assim, do mangá é muito mais densa, tem muito mais coisa, cara. Não dá. Eu parei de anime pra, tipo, ler o mangá do Naruto. Cara, tu percebe em 5 minutos de episódio que não é filler. Porque é muito diferente. Assim, os caras que faz filler pro Naruto Naruto são muito ruins. Eles fazem história, sei lá, pra idiota de 10 anos, não sei. Porque você vê como não é filler, que a história já começa engrenada e não enrola, aí uma história engancha na outra e tem batalha foda logo. É muito massa, cara. Não, então, é que assim, eu prefiro muito mais uma temporada que nem a quinta, onde todo episódio é um episódio novo que agrega a história, do que uma temporada como aquelas antigas, que teve aquele fatídico episódio da Kombi. Você via aquilo e você fala, tá, legal, e aí, cadê? É tipo isso, então pra mim, meu, esses episódios de boa, cara, muito mais do mangá que a história pauleira, não tem feira. Alguém falou o tamanho dessa biblioteca, cara, porque, tá certo, são 2 milhões de títulos de mangá, só que cada título, cara, tem 2 milhões de edições, né, cara? Na verdade. Cara, ele vai inaugurar em 2015, tem tempo. É, os caras estão construindo aí um LHC embaixo do mangá. Não, é. Esse sim vai acabar com o mundo. Esse vai acabar com o mundo. Podia ser mais. Tipo, eles estão expandindo. Vai acabar, eu não sei, mas que o mundo acaba várias vezes ali dentro, acaba. Certeza. Verdade, verdade. E o massa é que eles vão ter mangá desde a época da Segunda Guerra Mundial, 1945 até agora. Nossa, meu Deus do céu. Mais de 50 anos de mangá pros japoneses. Na época que eles só franziam 200 mil páginas por edição, né? Exatamente, com bonequinhos de risco, né? Aqueles bonequinhos, tipo, que é... Você faz um risco e, tipo, o boneco era aquilo, tá ligado? Aquele lá era o Seiya. Tipo isso. E ele já tava morrendo, já. Exatamente. Morra, Seiya, seu piadinho! No último final de semana aí, aconteceu no penúltimo, ou depende de quanto você ouvir, faz tempo pra caralho, aconteceu a última London X. O que os caras fizeram? Os caras modificaram um carro, pegaram uma Land Rover, o que é pior ainda, pra deixar igualzinho o Warthog do Halo. Ficou animal, mas, cara, é um fan filme que os caras estão fazendo e por isso que eles modificaram o carro. Peter Cooper, que é o dono, né, que escreve, dirige e produz, é o fan filme. Ele diz que o fan filme vai ser rodado aí em março de 2010, para entregar aí o filme no final de 2011. Cara, esses fã filmes, eles já estouraram o orçamento daquele Atividade Paranormal, que tem $15 mil, né, cara? Quanto que vale uma Land Rover? E o pior é que se você pegar, absurdo, a Land Rover tá animal, você tem também aí os caras fantasiados de Master Chief, tá assim, absurdo de legal, cara. Pô, Halo é uma parada que ainda mais americano, velho, os caras são assim, sinistros, velho, são fãs absurdos. Halo Knight. Não, sério, do gênero de galera faltar no trabalho, cara. Quando teve, tipo, o lançamento do Halo 3 nos Estados Unidos, a galera falou o seguinte, cara, eu vou faltar amanhã no trabalhar, porque, porra, porque vai lançar o Halo 3, cara. Eu tô na porta pra comprar. Eles são doentes, velho, por causa da série. Eles nunca ouviram falar em pré-venda, né? Pô, compra pela internet, né, cara? Não, é foda. Aqui no Brasil tem um negócio que chama pré-venda. Tu compra pela internet ainda. Não, mas e quando chegar na loja? Você já comprou, só que chega na loja, tipo, pra você pegar o teu, entendeu? Quando chegar, tipo, quando chegar da distribuidora e tal, você já tá lá na loja pra pegar o teu pra começar a jogar. Então, meu, sinistro, velho. É duas coisas que o Brasil tem que os Estados Unidos não tem. Pré-venda por internet e voto eletrônico, né, cara? É, outra coisa, vocês chegaram a assistir aquele fã-filme lá do Senhor dos Anéis, o Hunt for Gollum? Não, eu ia falar dele, cara. Vocês viram? Eu vi, é tipo, beleza, ficou foda pra caramba, mas é um filme que dá pra você fazer baixo orçamento. Por exemplo, eles não mostram um Gollum que ele fica o tempo inteiro dentro de uma sacola lá, mas tipo um filme de Halo, que é coisa de tecnologia, de efeitos especiais, como é que tu vai fazer um filme de baixo orçamento? É, cara. É, baixo orçamento acho que não vai ser, né, velho? Os caras transformaram uma Land Rover nesse Warthog aí, parece o Tumbler do Batman, né? Não parece um pouco? É, lembra um pouco, né? Lembra um pouco, sim. Tá mais pro Tumbler do Robin, né? Momento Sofá. E para os tarados aficionados, como hoje a gente não tem o Polar, a gente tem eu, o Oliver e esses dois outros tarados da cripta. Ó, oh, medo, hein? Nossa. Temos aí algumas fotos da Raid Clan coberta de chocolate e nua, e o mais importante. Ué, mas você foi pra colocar uma mulher coberta de chocolate, porque não colocou a Naomi Campbell? Cara, mas olha, olha. Não dava pra você discernir, né, velho? E não tem falha nenhuma, tá toda coberta. Ela tá demais, cara. E foda que mostra os peitão dela. Ah, rapaz, você tá disso. Não é magrela, né, não? Ah, cara, eu não ligo. A foto que ela tá de costas, eu mordi a boca aqui, viu? Mas ela tem os peitão. Eu morderia outra coisa, a Susi dela. Mas tudo bem. Cara, as fotos vão estar aí no post, o link. Quem quiser, dá uma conferida e comenta aí. E, bom, esse foi isso, né? Vamos encerrar, olha, porque o papai ficou excitadíssimo, né? Bom, galera, esse foi o Nerdrops 18. E-mails, comentários ou sugestões, vocês já sabem. É nerdrops@gmail.com ou nerdrops@nerdrops.com ou .com.br. Galera, agradecer a presença aí do Eduardo, Kuroriko, o chorão de plantão, e o Esquilo. Façam seu jabás. Então, galera, eu que agradeço. Visitem horonikaze.com.br, um podcast musical lá semanal. É, pode ter certeza que linkarei e falarei sobre o Nerdrop. Então peraí, ouçam eu lá. Eu sabia que eu conheci isso de algum lugar. O Horoni Kenshin, não é? É, ah, garoto. Ah. E pra quem não sabe, exatamente. Que é o Kenshin, é o Samurai X. Exatamente. Exatamente. E por isso que eu não posso ser chorão, pra você ver. Quem é chorão é o Susi, que chorou pra eu ir, implorou pra eu estar aqui hoje. Implorei, mostrei minha espada convite. Pra ele e ele veio correndo. E o Esquilo. Obrigado pelo convite. Esquilo. Tô olhando aqui pro lado, peraí, cadê esse? Valeu pelo convite aí, de conhecer a galera do Nerdrops, o podcast que também tô conhecendo, tô gostando pra caramba. É, visitem lá o PirataCast, valpirata.com, e também escute o nosso podcast, que é um estilo bem parecido, apesar da gente não falar de notícias, a gente é bem bate-papo com humor, sem muito freio, né? Falando de qualquer bosta. Pegada muito óculos. Bom, e como é tradição do Nerdrops, o aniversariante escolhe a música, né? Já que a gente falou do Wolf Mother aí, pode Woman, Wolf Mother Woman. Carinha vai ser uma banda de metal a capela. Nossa, Van Canto. Coisa boiola. Firmeza, depois que você ouve a gente conversa. Van Canto com a música Speed of Light, o que é muito legal. Speed of Light. Speed of Light. Nos anos 90, certeza que a galera ia falar na rua, Speed of Light. Speed of Light. Bom, foi isso. Eu ouço e comenta a próxima semana. De cruz de pau. Pau? Ronaldo. Speed of light is twinkling passing by. Still